Sejam todos bem-vindos ao nosso Retrô a Bordo. Oi, me responde. Responde aí. Você tá aí? O que que tá acontecendo? Agora eu quero ver. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Quero ouvir vocês, vai. Hoje é só oi. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Te amo e você nem tchum. Verdadeiros cantores, hein? Lembra a gente no começo. Da minha língua dando volta no seu beijo. Príncipe Negro. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo. Da minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Que eu deixo. Liga o celular, põe no WhatsApp e manda pra ele. Manda pro teu ex. Fala que tu tá aqui no Retrô a Bordo. Manda 007. Quem nunca levou um chifre aí, levanta a mãozinha. Quem já levou, levanta as duas. E quem já colocou, dá um grito! Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some, se tiver. Obrigado, parceiro Anderson Melo. O maestro do flashback do Midback. Não vou mentir. Olha com a gente, olha ali, Rebeca. Lá no fundo, maestro do Midback. Ele é patrão, obrigado, Margarete. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque morro de medo. Parceiro Marujo, manda Marujo, grava tudo, Marujo, grava tudo, Marujo! Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Obrigado, parceiro Rafael, quiser, o rei do mingau do vendo peso com a gente no menu. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Anda 007. Anda 007. A onda agora é retro. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até prova seus beijos, pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar, não precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Daqui a pouquinho lá em Tijuca. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E quem é filho de Deus, canta aí! Égua, tu é doido. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Obrigado, parceiro Ceará. Junto com o filho Gleicinho, Ceará, o Gleicinho, a família aí de Alcino Camarote, que nos deram apoio no evento também, lá da Filho Refrigerações Automotiva, lá de Marituba. Estão sempre com a gente no que der e vier. Obrigado, Ceará, obrigado, Gleicinho, tamo junto. Um abraço pro Neizinho e toda a família também, valeu. Aceito esse emprego de cobaia. Bora, Maxi Pirata! Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Manda 007. Alô, amigos da saudade. Amizade aqui. Nem mesmo a força do tempo irá destruir. É só emoção entre os amigos, e juntos sempre estaremos pra nos divertir. Bora, Marcelão! Não importa o depois, a festa vai rolar. Vamos lá, amigos da saudade. Futebol Pelada. A gente vai se encontrar pra dançar e tomar gelar. Essa galera é demais. Vou ficar. Seja onde for, nos quatro cantos de Belém eu vou estar com os amigos da saudade. Futebol Pelada tá no DVD. E a força do tempo irá destruir. Que tá louca, canta aí! Sou novo pra viver com você, história de amor. Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chora, chora, não vou, e nem morrer de amor. Chora, chora, não vou, e nem morrer de amor. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair. Duvidar de mim, desejo se eu sentir, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi somar e dividir, gramática, português, geografia, inglês, e todas eu passei. Só não me preparei. Nosso amigo primo das marcantes, amor, alô primo! Tive professor, oh, oh, oh, prova de amor. Oh, oh, oh, esse é o retrô. Como é que é? Banda! Banda 007. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo. Obrigado aos nossos Pop Heads com a gente. Curtindo o retrô, valeu demais, Pop Heads. Valeu, tamo junto, hein? O bom da vida é ser solteiro. Diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Aí tu não vai te criar. Já umas quatro ou cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Vocês! Vocês! Beijou a boca errada. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era, aí você se lembra que a gente se completa. E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Banda 007. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro. Me diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito jeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era. De fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Sem a ponta, meu irmão. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. É retro. Mais um dia ela. Obrigado, parceiro Cláudio do Quintal com a gente, Alexia. Meu amigo Gleice, saudade. Família São Sushi, obrigado pelo carinho. Como ele foi viver? Se eu fosse carpinteiro e você princesa. Desconto, Vera. Sem dinheiro. Gelson, deixa eu avisar uma coisa pra galera aqui, gente. Nós vamos encostar aí. E o nosso retorno é às 4 horas da tarde, tá, gente? A gente pode continuar tocando pra vocês aqui? Vocês querem continuar? Porque a gente vai encostar. Quem quiser descer, pode descer. Agora, quem quiser ficar na balsa curtindo o retrô, pode ficar à vontade. Depende de vocês. Pode continuar? E Gelson, a galera quer. Bora! Libera o Gelson! Retro! Tem sido sempre assim. Você longe de mim. Príncipe Negro. Tem sido tão ruim. Você tão longe assim. E eu tão triste sem você. Por que você não quer voltar a mim? O meu mundo é você, meu bem. Minha vida é você também, porém você. Josiel, o homem dos passeios fluviais com a gente aqui conosco. Olá, Josiel, valeu. Sofrer. E assim? Meu coração, que é todo seu. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei assim. Voltou meu amor, voltou meu bem. Agora eu sei. Sou bem feliz. Retro. Então a galera tá sabendo já, gente. Vamos nos organizar a partir das 4 da tarde pra sair 5 horas, tá? Ninguém espera ninguém. Vamos sair às 5. A partir das 4, todo mundo organizado. Porque Retrô vai continuar tocando aqui. Quem quiser ficar na balsa pode continuar aí. Tamo junto. A mim, o meu mundo é você, meu bem. Quem quiser almoçar, o restaurante tá funcionando também lá atrás, né? Lá em cima. Beleza? Alô, Érica. É você também, porém você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei assim. Voltou meu amor,

pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim, fico com raiva de mim. Amante da saudade com a gente. Obrigado, Leca. Toda a galera ali reunida. Alô, amante da saudade, valeu! Minhas abusadas, um beijo. Todo mundo aqui, ó. Lindas e maravilhosas. Minha rainha Jô, minhas princesas, obrigado. Obrigado, parceiro Real César, com a gente. Sempre no apoio do Retrô. Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva. Um abraço especial pra Alessandra com a gente. O Everton também. O casal Pérez de Guaraci tá com bem. Não quero mais ver você. Só lembrar. Fico com raiva de mim. Fico com raiva. Nada mudou para mim. Não há razão pra chorar. Essa parte gosta. O que passou, eu não quero lembrar. Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. Olha o nosso drone sobrevivendo a galera. Todos querem você. Já fazendo as imagens aéreas. Chega aqui dentro, meu drone, vem aqui, vem. Pega as imagens da minha galera aqui dentro, pega. Chega aqui, meu drone, chega aqui. Chega aqui. Chega aqui no nosso primeiro retrô a bordo, chega aqui. Olha aí, maestro, olha aí, Gels. Olha o comandante disso aqui. Meu amor. Meu amor, vem. O que você quer? Eu quero você. Bora, Cia! O mundo DJ Geleia da área de viver. Não somos o maior, nem o melhor. Somos simplesmente o som da galera. Príncipe Negro. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem. Eu quero você. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. Todos querem você, mas amor de verdade só. A onda agora é retrô. Bora viajar no retrô. Ah, meu amor, quando a gente

Nossa amiga Paula aqui com a gente. Alô, Paula. Ele de popopô. O amor se fez. O amor se fez. Quando pensei que eu tinha você, foi um sonho. Os amigos do shopping. Quando pensei que... Cadê a bandeira? Cadê o bandeirão? Foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Passei do shopping! O príncipe delas. Está, meu bem, sou capaz de largar. Amigo do shopping, olha aí. Valeu. Pode crer, obrigado, hein? Eu largo tudo. Basta você me dizer que comigo vai ficar. Passando o convite de Elson Gilson. Pra mais tarde, na chegada em Belém. Tem o DJ Rebelde do Retrô lá na Casa de João, Lua de Prata. Lá na Cidade Nova, hein? Representando o Retrô. Lá na Cidade Nova hoje. Lá na Casa de João, Lua de Prata. Tamo junto. Betinho Pobre. E meu amigo, meu parceiro Arnaldo, o Arnaldo do Retrô. São com a gente aqui. Valeu! Alô, Rally do Samba! A chuva vai caindo e vai molhando meu rosto e meu... O homem que entende de samba, meu irmão, tem que tirar o chapéu. Se confunde com os pingos dessa chuva. Olha, Rally, então eu choro tanto. Eu tenho uma tua ao vivo aqui. Eu sei que alguém já cantou isso em outra canção, mas não importa. Mas tudo que eu queria era ver você chegando em nossa porta. Porque eu largo tudo por você. Basta você me dizer que comigo vai ficar. Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga que eu vou te encontrar. Nada. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você, o quê? Foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. As melhores, bora. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas. Minha amiga Sandra, e tudo aqui com a gente, alô Sandra. O Marcinho, a Regina, nossos amigos já nos juntos com a gente, obrigado. Alô Sandra, lá vem ele, meu irmão. Já ele vem nadando atrás de ti. Olha, quem quiser registrar esse momento, só trazer teu telefone e vem te embora e bate aqui no Retrô com a gente. Vem, vem de ré. Anderson Val, Anderson Val da organização do evento, então Paulo. Anderson Val, o Paulo que aparece aqui do lado. Boa, junto, Barão! Não tinhas nada. Da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei. Nosso gerentão tá com a gente, alô Fredson! Mal assim pra mim, pra mim. Sei tudo vai passar, eu vou te esquecer. O tempo vai provar que foi você quem perdeu um grande amor. Aloquinho! Quando a saudade apertar, eu vou querer te ver. Obrigado, Liz, da saudade. Já não faz mais sentido ficar tão distante. O amor que eu sinto não pode esperar. Eu preciso estar com você todo instante. Fiz um reino de amor pra te oferecer. Obrigado, meu parceiro Paulinho, velha guarda do Paulo. Grande Paulinho. Meu parceiro Betinho. A primeira dama Deise. Lá da Ceasa, meu amigo Cheira. Ela tá com a gente. Obrigado. Obrigado, pai. Olha o Bob vai deixar aí, meu irmão. Olho, Favelinha e Dani. Juntos, equipe Favelinha. Solidão no meu peito vem me atormentar. Eu preciso estar com você todo instante. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Vem ficar na minha vida. Vem de vez se despedir. Príncipe que comanda e domina a noite no Pará. É Retro.